passamos a apresentar a partir desse momento. Conversa semanal. Produção, edição, gravação e apresentação, J. Salvador. Olá amigos, aqui é J. Salvador para a 28ª edição da nossa conversa semanal. Como já disse a todos em muitas oportunidades, a conversa semanal não é nada mais, nada menos do que uma terapia para mim. Não me preocupo, portanto, em produzi-la de forma profissional. É claro que se o erro havido na edição ou na gravação é muito grande, eu vou procurar corrigi-lo. Mas, se for passável, então ele passa mesmo. Quero agradecer alguns dos e-mails que tenho recebido e gostaria que, mencionando esses nomes, todos aqueles que me escrevem se sintam cumprimentados. Minha amiga Nice Pontes, lá de João Pessoa, meu amigo Walter, lá do Alto da Mooca, meu amigo Fernando Scalabrini Paz, a Rita Oliveira, lá no Rio de Janeiro, minha amiga e parceira comercial, lá de Belo Horizonte, a Késia Matos, a esposa do Marcos, meus cunhados, Rodolfo e Elza Gianetti, tanta e tanta gente que manifesta carinho por essa iniciativa terapêutica do J. Salvador. Um abraço também, como não poderia deixar de ser, para a minha irmã lá em Blumenau, a Neuza Maria Souza, que também ouve este programa. Espero que a semana de todos tenha sido muito boa e que a próxima semana seja ainda muito, mas muito melhor. Recentemente tive uma alegria muito grande. Pude reencontrar, por meios diversos, meu afilhado Regis Daniel. Mando o link desse programa para ele, na pessoa da esposa dele, mas eu não sei se ele ouve. De qualquer forma, um abraço grande para meu afilhado Regis Daniel. E que sejam todos muito bem-vindos a mais esta edição da minha conversa semanal com todos vocês. A primeira coisa que quero comentar com vocês é uma notícia que li no New York Times. Um casal constrói uma mansão para Jesus, para que ele more quando voltar à Terra. Vejam vocês. No alto de uma colina, em Riverdale, na cidade de Nova York, está localizada a mansão Chapel Hill, cercada por uma vasta floresta e de muitas histórias. Os proprietários originais teriam construído essa casa luxuosa, não para si, mas para Jesus Cristo residir em sua segunda vinda à Terra. Recentemente, a casa foi restaurada e posta à venda por 15 milhões de dólares. Puxa, bem carinha essa casa de Jesus, hein? Segundo o que se diz, o preço é muito adequado, considerando a localização privilegiada e as instalações luxuosas. Essa casa foi construída em 1928. Os proprietários originais eram da família Griscom. E esses membros da família Griscom eram devotos da teosofia. Teosofia, para quem não sabe, é a ciência do espírito. ou eu estou confundindo com antroposofia. Mas vamos ver adiante. Segundo a New York Historical Society, a casa servia como um local de retiro religioso para a família Griscan, na qual poderiam se harmonizar com a natureza. Acho que eles não gostavam muito da natureza, porque raramente visitavam a mansão que destinaram para Jesus morar. Agora, se eles não iam lá ou se não moravam lá, por que que eles achavam que Jesus gostaria de morar lá? Começou-se a dizer, entre os teosofistas, que aquela casa foi construída para hospedar o próprio Jesus, uma vez que ele ocupa um papel importante na teosofia, embora não seja considerado como Deus encarnado. Na verdade, a teosofia é um grupo religioso, e agora vem a explicação, que estuda a sabedoria de todas as religiões. Teosofia é derivada dos termos gregos Theos, o que quer dizer divindade, e Sophia, sabedoria. Então, traduzindo em miúdos, Teosofia, sabedoria divina. A Teosofia também pode ser qualificada como ciência sagrada. O objetivo da Teosofia é estudar e divulgar as leis que regem o domínio do universo. Para eles, os teosofistas, existe o pressuposto de uma doutrina universal. Essa doutrina universal é secreta, segundo eles. Segundo a teosofia, todas as religiões e suas vertentes são uma mesma religião, só que interpretadas de forma diferente. Segundo os teosofistas, a descoberta dessas leis se dava por meio de espíritos que se manifestavam por meio de cartas. A mansão onde Jesus supostamente moraria tem 7 quartos, 5 banheiros e 3 lavabos. São 5.000 metros de construção numa área de 2,3 hectares. Olha, se Jesus for morar nessa mansão, eu temo que ele vá ficar muito sofisticado. Acho muito melhor ele não morar lá. Aconselho fortemente. Olha, Jesus, quando você voltar para a Terra, não vá para Nova York. Não vai para Riverdale morar naquela mansão, senão você vai esquecer dos propósitos para os quais você veio. Afinal, aquilo lá é muito luxuoso. Não que você não mereça, mas pelo sim, pelo não, sabe-se lá. Há um grupo chinês do qual gosto muito, e já tenho rodado músicas deles nos meus programas. Em outros programas, possivelmente, não consultei meus arquivos para verificar. E vou, nessa oportunidade, rodar novamente uma música desse grupo chinês. Acho a forma deles cantarem, os arranjos, simplesmente maravilhosos. O grupo chama-se Travel and the Dream Singers. A música, Merrily Sentience. Já volto com essa conversa semanal. Let's go. 姻缘怎分开？ 当一切若浮云， 只有情永在， 心中记一份爱， 再不问那一生应否去爱。 Eu sou J. Salvador. Essa é a conversa semanal. Aqui vem mais uma do New York Times. Pesquisador da Universidade de Princeton consegue fazer o ferro se comportar como platina, realizando o sonho dos antigos alquimistas. Num elegante prédio de química da Universidade de Princeton, pesquisadores empregam uma caçada moderna a uma força fugidia, a alquimia. Ao longo dos séculos, alquimistas tentaram em vão transformar metais comuns, como ferro e chumbo, em metais preciosos como ouro e platina. Hoje, Paul Chirik, professor de química em Princeton, obteve uma conquista nessa antiga luta. Paul Chirik, que conta agora 39 anos de idade, descobriu como fazer o ferro funcionar como se fosse platina e, em reações químicas essenciais, a manufatura de materiais básicos. Embora não lhe seja possível transformar um pedaço de ferro numa pilha de joias valiosas, a versão que ele tem da tal alquimia é muito mais prática e suas implicações são de grande alcance. O processo pode gerar uma nova era de tecnologias flexíveis. Tecnologias essas, com vistas à fabricação de novos elementos, o que pode evitar que empresas busquem elementos químicos escassos na natureza. Elementos químicos e minerais, naturalmente. A patrulha ambiental anda por aí mesmo, não é? Então vai que, de repente, a procura desses materiais fique ecologicamente inviável. Aí vai valer muito a pena esse estudo do professor Tirek. Nenhum químico imaginaria que o lítio, por exemplo, estivesse tão em falta na natureza. Mas o que vai acontecer se, ao invés da gasolina, se botar uma bateria de lítio em cada carro? É por isso que a química precisa estar à frente dessa curva de consumo. Segundo o professor Tirek, precisamos de soluções adaptáveis. Apesar do custo e da escassez de metais preciosos, como irídio, platina, ródio, precisamos desses materiais para fabricar desde a calça jeans até a cerveja. Além disso, precisamos desses materiais para produzir produtos farmacêuticos e células de combustível, como para esses painéis de energia solar, por exemplo. Os elementos são usados como catalisadores, e os catalisadores são aqueles que iniciam ou propiciam reações químicas. O trabalho do professor Tirek envolve o trabalho com catalisadores dissolvidos que são misturados ao produto final. As moléculas do agente catalisador se dissipam durante a reação química. Uma solução contendo platina é produzida para criar emulsificantes de silicone, produtos que entram na composição de maquiagens, utensílios de cozinha e também colas. Pequenas quantidades de platina, que é um metal muito caro, estão espalhadas no meio de todas essas coisas que consumimos. As calças que usamos, as camisas que usamos, têm partículas ínfimas de platina que a natureza jamais vai recuperar. Estamos ainda muito longe de acabar com a platina que existe sob o solo. Mas o presente processo de fabricação de utensílios e coisas gasta platina de uma forma muito irracional. Basicamente, a química do professor Tirek envolve uma molécula de ferro em outra molécula orgânica chamada de ligante ou liga. O ligante ou liga altera o número de elétrons disponíveis para formar ligações químicas que criam, por exemplo, a platina sintética. Interessante esse estudo, não? E muita gente não dá valor ao setor de pesquisa e de extensão das universidades. Que pena! Muita gente fica criticando os Estados Unidos da América do Norte, dizendo que eles são imperialistas. Acontece que os Estados Unidos se preocupam com a formação dos seus meninos e meninas. E o mundo será cada vez mais daqueles que dominarem e diligenciarem com a informação. Disso não tenho a mínima dúvida. Vou rodar agora uma música gaúcha de um cantor chamado Manolo e que tem como título Vire o Mate. Amate cigarro y trago, qué triángulo misterioso que se consume armonioso y se transforma en afán de ideas todas vaguadas. Tu guasca que en la pobreza faz poesías libertarias. Vire un mate, compañía, vamos darle un encilia. Así comenzamos día, ven no fin de madrugada. Vire un mate, compañía, vamos darle un encilia. Así comenzamos día, ven no fin de madrugada. Farol do sol de chão que avisa da camperia, coisa que vista de longe até parece de fã, mas depois de estar em cima se torna muito velha. Amigo, segure o boi que é diferente da vaca. Vire o mate, companhia, vamos dar-lhe um encilia. Assim começamos o dia, bem no fim da madrugada. Vire o mate, companhia, vamos dar-lhe uma encilhada. Assim começamos o dia, bem no fim da madrugada. O capim engorda o boi que se vai para as Europas, e o guasca só faz na tropa um charque pra gurizar, que cresce sem saber nada, e o homem fica com grosso e pra nós não fica nada. Vire o mate, companhia, vamos dar-lhe um encilia. Assim começamos o dia, bem no fim da madrugada. Vire o mate, companhia, vamos dar-lhe um encilia. Assim começamos o dia, bem no fim da madrugada. No churrasco põe o sal, nos prazeres mais um pouco. O meu guri anda mal, minha prenda num sufoco, e eu ando de pago em pago, o mesmo que capô louco. Por pobre ando em bolicho, sonhando e gastando os trocos. Vire o mate, companhia, vamos dar-lhe uma encilhada. Assim começamos o dia, bem no fim da madrugada. Vire o mate, companhia, vamos dar-lhe uma encilhada. Assim começamos o dia, bem no fim. Depois dessa música, Vire o Mate com Manolo, estou de volta na conversa semanal desta semana. Terroristas também usam a internet para treinar e recrutar pessoas. A notícia vem de Viena. A ONU fez um alerta sobre o crescente uso da internet para glorificar, planejar e cometer atentados terroristas, acrescentando que é cada vez mais comum a utilização da rede em algumas das fases de preparação de treinamento dos terroristas. Esta é a principal conclusão da publicação. O uso da internet para fins terroristas foi o que divulgou o Escritório das Nações Unidas em Viena contra a droga e o delito. Potenciais terroristas usam a última das últimas das tecnologias de comunicação para alcançarem uma audiência mundial de forma relativamente anônima e com um baixo custo, explicou o diretor da UNODC, Yuri Fedotov, que nome, hein? Em uma entrevista coletiva. De acordo com a publicação, os grupos terroristas utilizam a internet para divulgar, financiar e recrutar terroristas para suas redes. As organizações terroristas também fazem uso da internet para treinar e incitar seus seguidores a perpetrarem atentados, aponta o relatório. O primeiro, que é divulgado com este perfil pelas Nações Unidas. Este relatório pretende servir de instrumento para os países membros da UNODC, além de oferecer exemplo de bons métodos em aspectos práticos e legais em relação às investigações das atividades terroristas. Assim como o uso da internet aumentou significativamente entre os cidadãos comuns, os terroristas também fazem grande uso dessa rede global. Isto foi o que declarou Yuri Fedotov em Viena. Em suas conclusões, a ONU destaca a necessidade de melhorar a cooperação internacional, o trabalho com o setor privado e, sobretudo, no que diz respeito às empresas de telecomunicações, a fim de poder ter acesso aos dados durante alguma investigação. Bom, mas aí esse acesso é uma faca de dois gumes. Alguém pode, com boa intenção, pegar esses dados justamente para investigar de forma pura e boa. Mas esse mesmo alguém, dependendo do humor e da razão que tenha, pode pegar esses dados para perseguir alguém. E quem é que vai dizer que não? Entre os bons exemplos da prática de cooperação de estados, destaca-se o trabalho conjunto entre as autoridades da Colômbia e da Espanha para prender um suposto membro das FARC. O preso, identificado como Leonardo, foi detido em 2008 na Espanha após o envio de provas fornecidas pela Colômbia sobre sua participação em uma plataforma de apoio financeiro às FARC, destaca o relatório das Nações Unidas. Vamos ouvir agora com Sting, Moon Over Bourbon Street. There's a moon over Bourbon Street tonight. I see faces as they pass beneath the pale lamplight. I've no choice but to follow that call. The bright lights, the people, and the moon and all. I pray every day to be strong, for I know what I do must be wrong. Oh, you'll never see my shade or hear the sound of my feet while there's a moon over Bourbon Street. It was many years ago that I became what I am. I was trapped in this life like an innocent lamb. Now I can never show my face at noon. see me walking by the light of the moon. The brim of my hat hides the eye of a beast, of the face of a sinner, but the hands of a priest. Oh, you'll never see my shade or hear the sound of my feet while there's a moon over Bourbon Street. Innocent and young, from a family of means. I've stood many times outside her window at night to struggle with my instinct in the pale moonlight. How could I be this way when I pray to God above? I must love what I destroy, and destroy the thing I love. Oh, you'll never see my shade, or hear the sound of my feet, while there's a moon over Bourbon. Militares financiam jovens hackers nos Estados Unidos da América. Recentemente, 16 escolas da Califórnia iniciaram oficinas financiadas pelo governo federal com o fim de adestrar hackers. Em 3 anos, este programa, que custou agora 10 milhões de dólares, deve chegar a 1000 instituições de ensino médio, tendo como modelo o crescente fenômeno dos hackerspaces, clubes nos quais hackers se reúnem para inventar, construir ou destruir coisas. Mas esse dinheiro gasto, e desta forma, gera polêmicas. O financiamento para o programa escolar é uma das várias verbas recentes que a Agência de Projetos Avançados de Pesquisa de Defesa liberou para se aproximar dos hackers. Ao contrário dos hackers que travam sites e furtam dados, as pessoas com as quais o governo está trabalhando são, com maior frequência, profissionais da informática que dão asas à sua curiosidade no hackerspace. Mas críticos viram a verba militar como uma tentativa de cooptar esses espaços destinados ao treinamento dos hackers. Há cerca de 200 hackerspaces nos Estados Unidos da América do Norte. 5 anos atrás, não passavam de um punhado. Essas oficinas, designadas em alguns casos como factories, fábricas, Digsal, Renaissance e Hacker Dojo, já incubaram empreendimentos bem-sucedidos, como a rede social Interest, e são vistos como locais para recrutamento de engenheiros e cientistas da computação. Sai mágica desses lugares, disse Peter Zatko, gerente de programa da DARPA, que está fazendo contato com essas oficinas à procura de ideias sobre segurança cibernética. O programa dele já fez 74 abordagens e cerca de 40 projetos de segurança cibernética foram concluídos. Muita gente não sabe a diferença entre hacker e cracker. Os hackers agem por mera curiosidade. Os crackers são aqueles que quebram senhas, derrubam sites, etc. Vou rodar agora com Lulu Santos, Sereia. Dr. Jonas Lucas Roberto me mandou uma notícia muito interessante. Não foi só para mim, é claro, mas para toda a rede de emailing dele. Só que achei tão interessante e vou tentar reproduzi-la aqui. A Kaspersky, nossa, que nomezinho, lança pacote para proteção de dispositivos Android com apenas uma licença e se chama Kaspersky Security for Android. Meu inglês está bom, né? A Kaspersky anunciou o lançamento do Security for Android, pacote multidispositivos que protege um tablet e um smartphone ao mesmo tempo. A empresa ainda disponibiliza separadamente os produtos Mobile Security e Tablet Security, que oferecem funções contra perda e roubo do dispositivo. Mais de 90% de todos os malwares voltados para dispositivos móveis, dispositivos baseados em Android, o que torna a plataforma mais vulnerável aos criminosos. Até o final de 2011, houve 200 vezes mais malwares exclusivos para Android do que no ano anterior, e essa taxa continuou aumentando em 2012. Segundo a empresa Kaspersky Lab, e de acordo com o laboratório AVTest.org, o Kaspersky Mobile Security foi um dos dois únicos dentre os 41 produtos testados com 100% de taxa de detecção. Além da tecnologia por assinatura reativa, as novas versões do Mobile Security e do Tablet Security contam com a proteção híbrida da Kaspersky Network, que utiliza banco de dados em nuvem para bloquear ameaças emergentes. Isso significa que sempre que algum novo malware foi descoberto em algum lugar do mundo, em questão de minutos, os clientes da empresa estarão protegidos contra esse novo malware. Os produtos ainda contam com bloqueio a sites maliciosos e ataques de phishing que visam enganar os usuários para que compartilhem suas informações pessoais. As soluções móveis da Kaspersky contribuem também para manter os dados seguros por meio de um bloqueador remoto do dispositivo. Caso o tablet ou smartphone do usuário seja roubado ou perdido, basta o envio de um SMS para impedir o acesso indesejado e rastrear a localização do aparelho. A função usa o GPS do equipamento para enviar as coordenadas por meio de um link do Google Maps. É preciso para isso que o equipamento tenha acesso à internet. Outro recurso interessante é o retrato, que ativa a câmera. Não é câmera, né? Então, vamos lá. Que ativa a câmera frontal do smartphone ou tablet, se esse tiver uma câmera, e envia a imagem da pessoa que está usando o dispositivo. Pois tem um negócio interessante, hein? E viva Kaspersky. Aliás, eu sou fã desses produtos do Eugênio Kaspersky. Sou fã de carteirinha dessa gente. É um russo que trabalha, e trabalha muito. Mas vou rodar agora para vocês, do grupo The Walkers, uma música que se chama Cotton Song, a música do algodão. Imagino, e posso até estar errado, que essa música seja cantada quando da colheita do algodão, lá pelos lados de Louisiana. rocking in the cradle, keeping them all. Esta é a conversa semanal e eu, como vocês já sabem, sou o J. Salvador. Estou aqui em São Leopoldo, na parte meridional do Brasil. Novos projetos pretendem criar máquinas que podem ler emoções, o que pode ter várias aplicações no mundo real, como ajudar pessoas que sofrem de autismo. Isto vem do New York Times. No porão de uma escola do Cairo, mais de 20 mulheres analisam expressões faciais em laptops, ensinando os computadores a reconhecer raiva, tristeza e frustração. Na Universidade de Cambridge, uma cabeça robótica assustadoramente realista repousa num simulador de direção, franzindo as sobrancelhas, parecendo interessada ou confusa. Em um punhado de escolas de ensino médio nos Estados Unidos da América do Norte, neste outono, computadores irão monitorar os rostos dos alunos para rastrear quando eles estão perdendo o interesse e também quando estão empolgados com as aulas. Esses são três exemplos de uma iniciativa tecnológica chamada computação afetiva, que busca dar aos computadores a capacidade de ler as emoções dos usuários. Os seres humanos sabem entender as emoções uns dos outros. Nós percebemos rapidamente quando não é um bom momento para falar com o chefe, ou quando um amigo está num dia péssimo. Essa habilidade é tão essencial que sem ela as pessoas são consideradas como deficientes. No entanto, até presentemente, nossas máquinas não conseguiam identificar nem mesmo emoções simples, como raiva ou frustração. O dispositivo GPS fala alegremente mesmo quando o motorista está prestes a chorar. Uma aula online pode continuar mesmo que os alunos estejam perdidos na mais total confusão. O sistema de um aeroporto não sabe dizer se alguém está escondendo algo ou se está apenas ansioso com a proximidade do voo. Uma tecnologia que domine essa capacidade também poderia ajudar para que pessoas possam ler as emoções dos outros, como aquelas

Mando um bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite, bênção para quem é de bênção e saravá para quem é de saravá. Utufum três vezes. Os aguardo na próxima semana. Vou deixar rodando com vocês The Carpenters e Top of the World. Enquanto isso, lhes digo bye bye. You've been around.